Chile, France, Brazil, for you. Assusta, bom de briga, firme na luta, em busca de uma vida justa e ajusta a vida. Sou filho de uma mãe que bem me acolheu e viu seu filho nasceu, cresceu, e aqui estou eu, irmão, sorrindo, pedindo forças pra continuar seguindo, rindo, indo além de sonhos mínimos e grandes objetivos. Enquanto isso, reflito, interagindo com tudo que é visto. Na minha vista pisca, terra vista pisca, as telas vista pisca, não perca de vida, a linha da vida, saudando a quebrada querida que tanto me inspira, mas só é lembrada quando é ouvida. Lugar de ódio, dor e amor e tanta gente boa, plantando, andando, correndo. Enquanto isso o tempo voa, eu atravesso o limite. Nos beats me emociono, eu me questiono, compondo meu orgulho de ser colombo, duro no tombo, filho do biombo, nessa sintonia entre biombos. Somos filhos do colombo, Brasil e Chile, sintonia entre biombos. Na luta pela conquista, vai Chile, Brasil, em busca do que se acredita. Somos filhos do colombo, Brasil e Chile, sintonia entre biombos. Amizade de verdade eu conquistei nela, meu lugar, meu habitat, salve favela. Amada por nós, respeitada por nós, hip hop é a voz que não se cala jamais. Jardim Colombo, favela sofrida, ao mesmo tempo querida. Cada olhar, uma imagem fica marcada em minha vida. As luzes se apagam, minha mente flutua pelas ruas sombrias da cidade. Chega de guerra, que la espalda ya no aguanta, tengo la cara sudada, que el cansancio me consume, soy yo el único que asume. Yo no sé si tengo más defectos que virtudes, si la vida me da más, si la vida me da menos, eso a mí no me importa, yo siempre vivo contento. El rap siempre es bueno como respirar el viento, cuando escucho lo que pienso sé que aún no estoy muerto. Yo sé que la vida no es fácil, aunque tú me digas que sí, conozco dificultades, la gente tiene pa' vivir. Y si esto no fuera de verdad, hay dudo que en ese momento mon frère, pourquoi tu dis que la vie est belle? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Que tu regardes pas les difficultés? Si moi j'ai un problème, j'essaie de chercher la lumière. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tout te laisse tomber. Et mon frère, lève-toi, nous arriverons ensemble. Viens avec moi, maintenant. Prends toutes tes affaires, que nous sortirons de la merde. T'inquiète. Wow, c'est comme ça. Et rap en espagnol.